cheio de espinho, mas também gosta de funk. O nome dele é Pantro, gosta de rodar o tchaco. Parece um machão, mas o fundo ele é viado. Ele pegou um rá na sua forma decadente, depois pegou a Butri que também tava carente. Vai, Pantro, balança essa bundinha. Se você for mais esperto, vai dar de camisinha. Vai, Pantro, balance no tchaco, que ele vai virar uma cobra e vai te deixar pirado. Planeta Dandera, planeta engraçado, só chitara de mulher, só o Pantro de viado. Espada justiceira, objeto fale com Lion, remexe a bunda e se mil remexe o rabo. No bandido Thundercats a galera passa mal, fezes e pederastia de nível profissional. Escamoso e chacal, dança de tanguinha, batem uma pula craia e remexem a bundinha. Sou MC Carvão e canto a realidade. O Tiger é homem shake, é viciado em crack. Fazendo programa, conheceu o Lion, passivo e rustido, gosta de chute no saco. Lion, por sua vez, fazia chitar a cafetina de responsa no bordel da Guajajaras. Pantro safado, remexe a bundinha, olha que danado, mostrando a calcinha. Bondido Thundercats, bonde especial, revela pra família desenho transexual. Vai, Pantro, balança a bundinha, se você for mais esperto vai andar de camisinha. Vai, Pantro, balança no tchaco, que ele vai virar uma cobra e vai te deixar